pode se ver a todo momento. O teu jeito de amar te faz dona de mim e do meu sentimento. É um bem que me faz bem, você é demais, eu me entrego inteiro. Quando estou com você, eu percebo que é amor verdadeiro. Tenho medo que um dia, talvez, esse amor se desprenda de mim. Mas o amor, quando é verdadeiro, não se pensa no fim. Me dá o teu colo, eu quero me deitar sem ter teu coração, pulsando no embalo da nossa paixão. Menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer. Não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz. Menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer. Não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz. Estou com você, eu percebo que é amor verdadeiro. Tenho medo que um dia, talvez, esse amor se desprenda de mim. Mas o amor, quando é verdadeiro, não se pensa no fim. Me dá teu colo, eu quero me deitar sem ti. Pulsando no embalo da nossa paixão. Menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer. Prazer. Não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz. Perder você.